caramba pra você. Meu amigo colando os pretos mil. Do pulo do mundo vai pra todo o Brasil. Ligeiro, ligeiro, tipo pé na tocha. Pra trincar, não rachar, que pendião, mano, rocha. Um guerreiro de pé, soldado ambicioso, então vai, sai do oco. Sem, sem, mais, mais, nem me viu, nem me viu. Até debaixo d'água, o cabelo bombil. Na casa do cacete, na puta que eu pariu. Aqui o reverso do meu povo que caiu no funil. Mergulhando na moeda, maquiando seus traços. Escondendo a cara preta, se pintando de palhaço. No seu pai, na sua mãe, só tem o dó. Não trinca na goma, não segura os B.O. Quer andar igual, quer pagar um pau. Playboyzinho foi espelho pra Patrícia Racional. Camisa de R$1, etiqueta de R$1 milhão. Carango pra desfile, mais 50 prestação. Vai, tudo bonitinho, tipo viadinho. De lá pra cá, de fora de cá. Nem merda no cu tem pra cagar. Vê se acorda, se joga. Proceder, atitude, exaltar a negritude. O vagabundo do morro, não se ilude do que vale o argumento. Negro 100% se é pra rebolar o rabo. Ha, eu lamento, atitude é o que interessa. Teoria deixou brecha. Vê se placa, preto mil na testa. Vê se placa, preto mil na testa. Vê se placa, preto mil na aí, testa. Onde tá você? Até quando eu vou ver? Aquelas vaca loira rebolando na TV. Vendendo o próprio corpo como em cine TV. Pra craque da seleção casar e depois pagar o cachê. Mas aí, vou falar, nem quero pensar. Se tiram as vaca loira e põem as pretas no lugar. Não, não, desliga, desliga, isso não é Brasil. Da música baiana, de Betânia, de Javan e Gil. Quero ver do lado leste. Quero ver do lado sul. Quero ver do lado norte. E do lado oeste. RJSP, favela é poder pra todo o Brasil. Não basta ser 10, tem que ser 1000. Seja preta 1000, seja preto 1000. Não basta ser 10, tem que ser 1000. Seja preta 1000, seja preto 1000. Não basta ser 10, tem que ser 1000. Seja preta 1000, seja preto 1000. Não basta ser 10, tem que ser 1000. Seja preta 1000, seja preto 1000. Fui, fui, se joga, se joga. Passa o plano pra frente, passa a bola. Vou jogar uma carga pro Patrício se ligar. Nosso povo é maioria onde você está. Se toca, mano, sai da toca. Fazer por merecer, acontecer, aparecer. Bem mais rápido que um disparo de calibre de PT. Só pra você. Você é maioritário, office boy na moral. O preto que tá lá, tá em fim de festa de praça. A mãe com seu pivete, cartão no papelão. Fazendo seu adianto do seu ganha-pão. Se liga na fita, ó, mostra o foco. Diferença social, ó, mundo louco. Preto mil, o esquema tático. Esquadrão da rima virando um livro didático. Retomando o posto, louco sistemático. Doido, doido, tipo lunático. No pum pum pá da viagem. O rap é a passagem. É a 12, é a granada, é a Uzi. Senzala do gueto. Uzi, é Uzi. Do arsenal ideológico. Contra o crime da elite, só no psicológico. Veja bem por onde anda, pise na moral. Tem neonazista no planalto pra te dar o cambal. A burguesia que esnobe, escracha sua conduta. Aqui a bola da vez, estilo da sinuca. E o sistema da robote, arma rara, fuga. Corna roubado, fila da puta. Estão querendo ocultar o raciocínio na favela. Qualidade de ensino, nos becos e viela. Burro, burro, pra eles bem melhor. Pra te sugar, manipular, sem um pingo de dó. Foda-se preto a sua pobreza. Daí é que sai o seu castelo de riqueza. Se liga só no bonde, no bonde. Onde está o mapa da mina que a nobreza esconde? No mendigo debaixo da ponte, o pretinho no calçadão. Um preto sendo enquadrado, levado pra detenção. Nos barracos da favela que crescem em grande extensão. No pedite de esmola que se inverna na cola. Essa é a pobreza que os barões de hoje adoram. Essa é a pobreza que os barões de hoje adoram. Convido a todos pra se levantar. Pra dar a volta por cima e mandar a poeira pro ar. Dou sequência na trilha com amargo no fel. O efeito é bumerangue, vai e vem cá o céu. O que tiraram de nós, oh boy, vai voltar. Maluco sai da frente, preto mil vai decolar. É nóis, com a esperança e a voz. Destaque, destaque, manchete. Sem grampo no pulso, na defesa oeste. Quatro pontos cardeais, vários lugares. Força divina pra remar nos sete mares. Sobre o patamar, do alicerce ao pódio no primeiro lugar. O gol de placa, o exemplo da raça. O tumor maligno naquele que te ataca. A impotência no racista pra não progredir a raça. Racismo, doença hereditária. que soltar aquelas vacas milionárias. No berçário do Brasil, alguma puta pariu. Se for herdeiro de Hitler, que morre, tá no febril. Raciocínio forte, império, código de morte. C.M, viu, viu? Até o rei da bola vai tirar camisa 10 pra vestir camisa 1000. Não basta ser 10, tem que ser 1000. Seja preta 1000, seja preto 1000. Não basta ser 10, tem que ser 1000. Seja preta 1000. Se não tiver proceder, atitude não adianta. Se não tiver proceder, atitude não adianta. E fui caminhando, consegui encontrar. Meu povo tem seu valor. Preto mil império, C.O. chegou e emplacou. Preto mil, ambição de poder resgatar seu valor.